Non c'è ragazzi, tutto. Colecionando traumas, eu não quero mais te ver. Pois tudo que eu faço é só poder te esquecer. Talvez um dia eu pago você da minha lista de favoritas, de favoritas. Não deixa ela fácil pra mim viver uma vida assim. Só quero que você saia de perto de mim. Da minha vida eu não quero ter você mais. Eu só quero paz, eu só quero paz. Pra poder correr atrás de tudo que eu quero. Sem você por perto, eu sei que não vai ter mistério. Já não tenho medo como a tropa na estante. E se for pra me ouvir, vai ser só no alto-falante. Mas ela sabe como faz bem. Onde tá a hora que eu fui atrás de você? Hoje em dia não consigo nem dormir mais. E se for pra gastar, prefiro comprar minha paz. Já que minha paz já não se encontra aqui. Então eu vou sumir, então eu vou sumir. Ela vem, ela vai, sabe bem como se faz. Se eu tô sem, eu não tô mais. Só você me traz a paz. De volta pro nosso mundo futuro, sem nenhum furo. Procuro só no escuro. Que ironia, eu só me afundo. Pois nem foi minha culpa, desculpa, já não funciona. Aciona o botão fuga, assuma as suas contas, fechou? Colecionando traumas, eu não quero mais te ver. Pois tudo que eu faço é só poder te esquecer. Talvez um dia eu pago você da minha lista de favoritas. Colecionando traumas, eu não quero mais te ver. Pois tudo que eu faço é só poder te esquecer. Talvez um dia eu pago você na minha lista de favoritas. De favoritas.